Antes de tudo, vamos louvar a Deus. Vamos passar pelos mares, vamos conquistar inimigos, vamos vencer as batalhas. Antes de tudo, vamos louvar a Deus. Antes de tudo, vamos louvar a Deus. Às vezes me pego a meditar o quanto nós somos ingratos demais. Vivemos fazendo o que pensamos, sem antes lembrar do nosso Senhor. Por isso eu convido você pra adorar, pois o louvor é a mãe de vitória. Então poderemos assim desfrutar das bênçãos vindas lá dos céus. Vamos cantar com alegria, vamos andar pelas praias, vamos voar de asa delta. Antes de tudo, vamos louvar a Deus. Vamos sorrir com as crianças, vamos vibrar com os jovens, vamos cuidar dos velhinhos. Antes de